Agora é o DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Ei, o DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Toda a gente na casa que quer curtir, põe as mãos no ar e começa a dançar. E o DJ, põe o disco a rodar. Queremos curtir até a noite acabar. O people já sabe, o sábado à noite é a febre. A pista até ferve, o techno não serve e segue. Não há maneira de se controlar, check it out. O people veio para extravasar, check it out. Com este som até me passo, não sinto cansaço. Eu admito que me sinto ok, ok, ok. E se passo para casa, man, ainda não sei. Hey, esta é a nova geração, não gerem confusão. O people tá pausado com a bitola na mão. É a noite dos pilhos, a noite dos trilhos. E se tivemos sorte, não dormimos sozinhos. Não te esqueças que é jovem, seja do corpo ou seja na mente. Ha, estamos sempre numa nice. Hit it twice. Põe-me a dançar, come on. Ei, o DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Ei, o DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Ei, o DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Ei, o DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Matas, todo puro flavor, não te fartas, é uma festa. E desta não te safas, vem. Os teus amigos também, porque é a noite dos pilhos, a noite dos trilhos. E se tivermos sorte, não dormimos sozinhos. DJ, bota o som no ar. Get inside, ever slice. Se procuras o feeling, aqui ele está. Atuações brilhantes, põe o people no bounce. Vejo muita gente, mas ninguém que se canse. O movimento é constante, em cima do palco. Analise o ambiente, todo puro flavor estimulante. Hey DJ, keep playing that. Hey yo DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Hey yo DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Estou sem parar, faça chuva, faça sol, canta em ré ou dó menor. Faz-me um favor, limpa a pista sem temor. MAD, convertido em BMX. Resultado é o mesmo, underground, como das affects em Death Dead. Controla o sabor diretamente do Miradejo. Se não, hey yo, não vejo o feeling, é só inveja. As mãos no ar, todas sem parar. Agora que vou berrar, quero ver-vos assaltar e a tripar até ao fim. Já tudo tem um fim. Agora, oh DJ, deixa o som rolar com a cinta. Ei, oh DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Ei, oh DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Ei, oh DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. Ei, oh DJ, bota o som no ar. O people quer curtir aqui, o people quer dançar. DJ.